Parece que tens pássaros a cantar no teu microfone. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em ponto. Que giro! E sempre que há algum som, ou odeio daqui, os pássaros mudam de tom. Faz o que é que se passa com o meu micro? É que eu tenho ligado aquele sistema de conseguir ouvir o meu próprio micro. E faz Não, tipo não, não. eco. Mas não é por isso, não, não, não é por isso. Não? Ok. Não. Se bem que parece que mudaste de estúdio, estás numa sala mais grande. É, mas não estou. Por acaso parece que estás numa sala mais grande. É. Não, mas não mudaste a disposição, nem tiraste nenhum tapete daí. Não, estou todo os tapetes, a disposição é a mesma. Que engraçado. É, faço assim um eco. Que giro. É que parece mesmo que estás tipo num estúdio maior. Pronto, isto também não é assim. É bom porque estás num estúdio que, por um lado, é bom porque estás num estúdio maior, não é? Por outro, também é bom porque, apesar de tudo, apesar de ser eco, nota-se que não é aquele típico eco de casa de banho. Não, não é esse, portanto. Não... Mas aquele tipo de casa de banho que este tipo. Carlos, não me venhas agora interromper. Não, não é isso, mas há aquele eco típico de quando tipo, alguém te liga e tipo, sabes que a pessoa está na casa de banho, sabes que faz mesmo aquele tipo. É o chamado eco de casa de banho, porque faz mesmo um eco estranho, não é esse o caso. Mas parece. Sei lá, não sei. Não sei se é por ser um espaço mais pequeno, o que é que é, que nota-se mesmo que a pessoa está na casa de banho, se não é? É tipo uma despensa, mas é que as despensas têm tanta coisa que absorve o som, nem notas. Mas quando a pessoa está na casa de banho, tipo, notas que a pessoa, tipo, opá, até pode só ter ido lá e buscar uma coisa, um perfume, ou sei lá o quê, mas sei lá, mas nota-se. Ai, ai. E pronto. E aí, os ouvintes, cá estamos para mais uma edição do nosso Caixa de Pandora. Oh, olha, agora fui eu. A sério que eu. Senhoras e senhores, já vão saber o destino que nós viemos parar, mas tem influências. Agora não é. Agora, a sério que eu hoje de manhã pensei: olha, hoje vou brincar com o assunto, mas pensei. Ah, passou-me completamente. Mas agora, se não me engano, foi sem querer. Três em ponto. Mas pronto, cá estamos para mais um 3 em ponto. Edição para este domingo, dia 5. Ai, 5. Como é que anda com a minha cabeça? Dia 12 de julho. 15. 5 de julho de 2013. Ai, ai, ai. Como é que. 2015, 2013. Eu ia dizer 5 de julho de 2013. Isso nem foi um domingo, com certeza. Como é que eu vou buscar? Não, olha, foi uma sexta-feira. Sabes porque é que eu sempre fui uma sexta-feira? Não. Porque no dia 7 estávamos a 7 dias da Adriana Pequeno estrear-se aos microfones da Antena Web. Ok. É verdade, no dia 14 de julho de 2015. 2013. Já não vivemos mais. A Adriana estava a marcar presença pela primeira vez no programa 3 em ponto e a estrear-se, claro, aqui aos microfones. Na altura já era do Canal 1, portanto, sim, foi uma estreia com bastante sucesso. No sentido de 2 anos depois ainda está connosco. É E há mais. sério? É Ah, não verdade. sabia. Já viste há 2 anos na Antena Web? Tinhas-te imaginado? Não. Agora retomando assim aquela seriedade. A sério que Era. não, porque a primeira vez quando me convidaste, eu disse que não. Quando me convidaste dessa vez, há 2 anos atrás, eu disse que sim, mas foi assim um sim a medo, tipo, eu não vou ter jeito para isto, falar. Como é que eu vou conseguir gravar um programa em que vão estar pessoas a ouvir esse programa depois, posteriormente? eu a falar. Eu não vou ter coragem. Eu pensei, eu para mim. Quando gravei o primeiro programa contigo, ou seja, o primeiro 3 em ponto, eu estava super envergonhada de estar a gravar contigo, tudo, toda à vontade. Eu, sim, não. E não dizia mais nada, porque estava cheia de medo, tipo, mas está aqui esta estúpida e burra aqui a falar. Para quê? Mas está aqui a fazer, não faz falta aqui nenhuma. Estava completamente. E quando ouvi, eu, ai meu Deus, é que eu não me gosto de ouvir. Acho sempre que tenho uma voz, não sei de quê. Agora, como é que é ouvir-te constantemente? Agora, como estou mais à vontade e estou assim mais liberta, mais solta, levo as coisas na brincadeira, depois segundo sentidos e não sei o quê, até acho divertido. Até gosto de gravar os programas e, apesar de não gostar muito de ouvir a minha voz. Não tenho voz para isto. Tenho uma voz esquisita a ouvir-me. É engraçado. Acho que todos nós temos. Pronto, eu não, porque opa, eu acho que eu nasci para a comunicação. Eu brincava de fazer rádio. Eu com 7 anos eu brincava de que era o locutor de rádio. E sabes que eu tinha um sonho. Eu tinha aqui uma gravação com 7 anos em que eu digo que o meu sonho é ter uma rádio diferente de todas as outras. Em que passam sempre a mesma coisa. Que só passam aquelas músicas e não passam isso de pé de outra música, eles já não têm. E é engraçado como é que eu, com 7 anos, isto em 7 anos, 8 anos, em 1993, eu já tinha a noção destas coisas. Essa que é a parte. 94. Ai, ai, Pronto. Decididamente, este local deu-te volta à cabeça. Ah, pois, parece que sim. Há uns tempos nós temos aqui as nossas atualizações dentro do web momento. Então estava a enviar as atualizações e no Brasil são menos 4 horas do que aqui em Portugal neste momento. E então diz a Ana: Oh Carlos, já está atrasado para colocar as coisas na web momento? Atrasado? Não, ainda são 10, ainda são. E diz ela, então. Que horas é que são? Aqui são 6h40. Ora, 6 mais 4 dá 12. Portanto, já é meia-noite e 40. Já está atrasado 40 minutos. Eu, Ana, diga, eu não, acho que não percebi. 6 mais 4 o quê? E ela lá percebeu que fez asneira. Mas também não consegui perceber. 6 mais 4, 12, não é? Portanto, não é só daqui. Isto não é só daqui. Mas confesso que especialmente este local estava assim, não sei. Faz-me perder o juízo. Eu acho que é por já cá estarmos há uma semana, porque já não éramos para fazer um especial daqui. E depois não saímos daqui, falamos da Grécia. Não saímos daqui. Ficamos cá uma semana inteira. É muita poluição. É muita poluição, sem dúvida. Ai, mas te dizias, pronto, que não gostavas de te ouvir. Sabes que eu por acaso, é que me diga, eu por acaso sempre tive essa questão diferente, esse ponto diferente. Mas por norma as pessoas não gostam de se ouvir. Por norma. Não sei, não gosta. Mas pronto, e diz lá, e já que tanto falamos num local de hoje, onde é que estamos hoje? Hoje estamos diretamente da Jamaica. Que bom. Isto vai correr mal. Que é só aqui um, pronto, um arzinho da natureza, não é? Qual é que é mal? Eu sei que ando pelos 1994 e 2013, ando com o tempo assim meio deslocado. A minha bússola temporal anda assim um bocadinho deslocada, mas qual é que é o estresse? Ainda bem que é Estamos. só isso que tu tens deslocado. Sim. Eu sei que ia pelas escadas abaixo, mas felizmente não desloquei nada. Nem o ombro, nem nada. Desloquei um bocado o cérebro, mas isso foi quando nasci. De resto. Ele ficou tipo virado ao contrário, tipo. Mas depois de vez em quando anda aqui um de um lado para o outro, depois o Tiki e o Teco andam à pancada, é uma brulheira. Mas estou tranquilo, estou tranquilo. Então, e que músicas é que temos para hoje? Conta-nos lá. Então, que músicas nós temos para hoje? Bem perguntado. É para dizer Três músicas. três músicas. Isto falando que, como ia dizer aqui à Adriana, que o reggae, por isso é que até começamos a falar há bastante tempo, que o reggae tem muito. Aliás, o reggae e o ska são dois géneros típicos da Jamaica, não é? São dois géneros musicais típicos da Jamaica. O Bob Marley não era jamaicano. É. Não era ele que tinha. Acho eu. Olha que giro! Ah, que engraçado! Há uma amiga minha que foi à Coina. Está aqui! Santa Coina Confeitaria! Ai, não era para dizer, peço desculpa. Na oficina santa. Já agora também foi. É um ex-membro da Antena Web que está na Coina, que bom! Mas sim. Ah, assim, continua. Já agora um abraço para a Sofia. Não vou dizer apelidos, porque é lógico. Tivemos três Sofias, portanto vou continuar a saber o mesmo. Um abraço para a Sofia, que está na Coina. Mas sim, continua. Pronto, ok. Nas duas primeiras músicas vais ser tu a dizer o nome das músicas. Então, para a primeira, vamos ouvir o Shaggy com. Sei lá, ainda não cheguei lá. Mas é, alguns como coisa assim meio estranha. Deixa ver. É que eu tanto isto eu fui apanhado de surpresa. Mas só por acaso. Hey, sexy lady. Grande música. Continua. Mais. Não está lá, mas pronto, ok. Hey, sexy lady. Mas sei o que eu disse. Exato. Shaggy é o nome artístico de Orville Richard Burrell, que é um cantor jamaicano de reggae e hip-hop. Foi morar em Nova York na adolescência, cresceu como DJ e aos 18 anos foi morar com a mãe em Brooklyn. Natural da Jamaica, muda-se ainda na adolescência para Flatbush, para Brooklyn, e aí começa a envolver-se na cena reggae, conseguindo o seu primeiro êxito nas pistas de dança com o tema Big Up. Foi num sound system, uma espécie de trio elétrico sem músicos, mas com uma poderosa aparelhagem de som, que promove bailes pelas ruas do Brooklyn, que Shaggy aprendeu a soltar a lã. Desculpa. É soltar o quê? Oh pai, agora deu. Soltar aqui. Isto é um momento épico no nosso 3 em ponto. Okay. Ele soltou aqui afinal. Agora vai ser um problema, não. Não vai nada. Aprendeu a soltar. Sim, e soltou, e bem. Tanto que a carreira dele tem muito sucesso. Sai, teremos ver o que é. Acho que é. Porque é que me dá vontade de rir nesta altura? Eu acho que já sei o que é que ela vai dizer, mas não quero ter. Eu não tenho a certeza. Mas o que é que virá daí? Diz. Portanto, como eu disse, o que é que eu tinha? Ah, ok. Então foi num sound system, uma espécie de trio elétrico, sem músicos, mas com uma poderosa aparelhagem de som. Oh, pai, já não fumo mais. Afinal, não sou só eu. Ai, ai. Imagina que ela vai ter de soltar a língua, não sei o que é que ia dizer, o que assim já Que dizer. promove bailes pelas ruas de Brooklyn, que Shaggy aprendeu. Olha lá, já passa disto. A soltar a língua ao som do Ah. dançol. Ok, já passou. Agora a pergunta é: porquê é que ela tanto sorriu? Porque chega e soltou a língua. Isso é que ainda não percebi. Nem é para Ah, cabecinha pensadora. pensar. Oi, oi. Apesar da magreza que lhe valeu ainda na escola o apelido de Shaggy, nome original do Salsicha, companheiro do cachorro Scooby-Doo no desenho animado. Mas depois era. Agora é que me lembro. Boa. Aos 20 anos, alistou-se na Marinha dos Estados Unidos e foi mandado para o Iraque na Guerra do Golfo. Não me lembro de deixar aqui lá. Ah, veio Mr. Bombastic. Exato. Lucky Day é o sexto álbum de estúdio e que foi lançado em 2002. Conta com as participações de outros artistas em diversas faixas. Esta música é Shaggy com o Brian Gold e o Tony. É que É Tantone, é tudo. Ok. É seguinte, vamos ouvir o Benny Man com. Exatamente. Não sei se era bem este tom, mas fiz o tom mais selvático que me ocorreu assim, aquele tom de bota como era. Undisputed é o 20º álbum. And this game? Adianta, adianta. Está mal. Undisputed. É o 20º álbum do estúdio do DJ de dancehall Benny Mann. Feito em 2006. O que Podes continuar, não sei se está ainda a sorrir por causa do nome do álbum. Podes continuar. chama-se Anthony Moses Davis, mais conhecido pelo nome artístico Benny Mann. Vivo o E nome normal. exato. É o cantor, compositor e produtor jamaicano. Ele é autoproclamado rei do dancehall. E terceira e última música. Ao menos. Turn it up. Antes que eu fores tu dizer uma coisa, digo o nome da música. Pronto. Ok. Diz. É o Sean Paul com. Turn it up. É Sean Paul Ryan Francis Henriques. Que chique. Henrique. Henriques, exatamente como se escreve em português. Com o nome artístico Sean Paul, é um cantor jamaicano de reggae e hip hop. Vencedor do Grammy de 2002 com o álbum Dutty Rock como melhor álbum reggae. Turn It Up é uma canção do seu sexto álbum chamado Full Frequency, que foi feito em 2013, salvo erro. Exato, de forma digital, lançado de forma digital. Dá um novo digital. E pronto. Agora, por enquanto, acabou-se por aqui. Sim, senhora. Pronto. Então vamos aqui ouvir estas três musiquinhas. Já agora, só por curiosidade, para os ouvintes que querem acompanhar, daqui a um bocadinho, porque nós hoje vamos ter uma edição especial do programa Esta é a História. Daqui a um bocadinho, às 4h30 da tarde, vamos falar, exatamente eu e a Gina Al-Hanem, vamos falar precisamente sobre a Guerra do Golfo, aquela onde esteve o Shaggy. Uhum. com a Gina Arhanim. Vamos então falar daqui a pouco na Antena Internacional no SOS História, edição espacial, às 4h30 da tarde. Vamos à música? Vamos, sim, senhora. Então, até já! Até já. Man, I text you on phone, I leave sex message. Them no one piece of you, them want the whole package. She just blow them away like a Jeff Bridges. One man alone, I push a hump in a yum. No bag of man, you a jump in a yum. When I call it, just a final hump in a yum. No man never broke up, no slump in a yum. I'll jump toward and I'll leave my bill for you. Insurgents, them all a kill for you. Man all a take poison pill for you. Congress a pass all bill for you. You stock sex, every set type Kitty Simone. Say she really come over cause I'm home alone. Me a high tall jockey, me no use the stone. Mix up me baba roots with me tiger bone. She start play sweet song for me saxophone. See a man something dead, she wear black and a moon. And she can't remember when the last time she grown. When she meet me, she woke up in a danger zone. Now she all over me like she name cologne. Want me dunking her like a Karl Malone. She said the black of the berry, be at the sweet of the cone. Me at the king, you are the queen, so sit down for your throne. One man alone a push a hump in a yum. No back a man a jump in a yum. When a college is to find a lump in a yum. No man never broke up the slump in a yum. All jump toward and all him a bill for yum. Insurgents them all a kill for yum. Man all a take poison pill for yum. Congress a pass all bill for yum. You want leave, hold on baby, let me talk to you. Oh you feel even and you have up the crazy glue. Heart a beat, knees weak like she gone for two. Me boo, my yanni have me name tattoo. Who a go give me chicken soup when me catch the flu? Who a go give me sweet loving when me drink me brew? Girl, I you alone me want, me no need no crew. I know much more things me have to prove to you. She a leave, use the key like the door no blue. To you see me bust a hug pan Susie Q. She's an awesome artist, that's what we do. And I never ever planning on using you. One man alone a push a hump in a yum. No back a man a jump in a yum. When a college is to find a lump in a yum. No man never broke up the slump in a yum. All jump toward and all him a bill for yum. Insurgents them all a kill for yum. Man all a take poison pill for yum. Congress a pass all bill for yum. One man alone a push a hump in a yum. No back a man a jump in a yum. When a college is to find a lump in a yum. No man never broke up the slump in a yum. All jump toward and all him a bill for yum. Insurgents, them all a kill for you. Man all a take poison pill for you. Congress a pass all bill for you. One man alone a push a hump in a yum. No back a man a jump in a yum. When a college is to find a lump in a yum. No man never broke up the slump in a yum. All jump toward and all him a bill for you. Insurgents, them all a kill for you. Man all a take poison pill for you. Congress a pass all bill for you. Canalum. Turn it up. Baby, we don't have to say goodbye. Let's burn it up. Yo, yo, she bubble it permanent. Remember, won't give her the firmament. Take her back home for the tournament. To party without fun, that no make no sense. Some want on it upset the presidents. Of our friend, them a drink like delinquents. It's intense underneath me influence. Me not stop drink till the party end. My boss buckle till the party end. Me not stop from drink till the party end. Not stubble. And we not pretend now that two more shots make we do it again. From the double till the party end. We not stop from drink till the party end. So rock double. And we not pretend now that two more shots make we do it again. Two more buckle. But don't be alarmed when the lights come on, cause that only means you're coming home with me. Straight up, girl. You're turning me on. I don't know what you want. I'm turning it up, so come and go with me. Turn it up. Baby, we don't have to say goodbye. Come on, girl. Let's turn it up. I won't give you what you wanted. We just getting started. To say goodbye. Let's burn it up. Yeah. I'm gonna give you what you wanted. We just getting started. All the volume loud and set, we say. And the night can't done, me take you away. Cause you want in your clothes, girl, it's sexy, yeah. I'ma want to get with it from yesterday. I'ma want you forgetting in my bed, baby. Full time if you give me coming ready, yeah. I'ma want to give you this thing steady, yeah. Check me, check, please, check my bed, yeah. Some of us buckle till the party end. We not stop from drink till the party ends. I rock couple. And we not pretend now that two more shots make it reach again. Two more buckle. But don't be alarmed when the lights come on. That only means you're coming home with me. Check the girl, you're turning me on. I don't know what you want. I'm turning it up, so come and go with me. Turn it up, turn it up, turn it up. Baby, we don't have to say goodbye. Let's turn it up. I won't give you what you wanted. We just getting started. To say goodbye. Let's burn it up. Turn it up, turn it up, turn it up. I'm gonna give you what you wanted. We just getting started. cruise control with me. Tonight is our night, tomorrow's never promised, girl. Just let it be, let it go. E estamos de volta, ouvintes, depois deste momento, enfim, radiofónico, deste momento musical, cheio de muita gargalhada, cheio de muitas coisas boas, sei lá, muitas imprevisibilidades, coisas tão giras, não é? É, não é? Sim. Ah, claro que não. Mas agora temos também um momento, além das músicas, que são sempre momentos sérios, também temos um outro momento sério, que é o nosso programa em revista. Vamos lá? Bora. Então, ouvintes, agora o nosso programa em revista. Pois é, e o nosso programa em revista hoje é um programa em revista, vamos dizer assim, triste, como quem diz. Hoje vamos falar de um programa chamado 5 Quintas. O programa 5 Quintas teve várias edições no Canal 1 e na Antena Internacional. Iniciou-se no dia 5 de maio, aliás, no dia 5 de dezembro de 2013. Depois de muito tempo de ausência, a nossa colega Adriana Flória regressou aos microfones da Antena Web, isto tudo em 2013, depois de uma primeira passagem com o programa Adri Música. 5 Quintas foi apenas e só o princípio de uma grande participação da Adriana Flória na Antena Web. O programa terminou nesta quinta-feira passada, sem que fosse prevista uma última edição. O 5 Quintas, assim como todos os programas que a Adriana apresentava, terminaram nesta semana. A Adriana Flora deixou a Antena Web e também a respectiva direção, deixando também um vazio no que a um dos idiomas oficiais da Antena Web dizia respeito. Neste caso, o romeno. Nós tínhamos programas de produção interno, ou seja, programas exclusivamente em romeno, e preparávamos para dar o salto, que agora fica por terra. O programa 5 Quintas foi o mais emblemático, foi um dos mais interessantes e um dos que tem os momentos mais insólitos, dentre os vários imprevistos que foram surgindo ao longo do tempo. Várias vezes os programas eram gravados com uma hora de antecedência, isto quer dizer às 4 da manhã, e estava eu e a Adriana Flora a dar os bons dias aos ouvintes, especificamente, ou seja, designadamente mesmo os bons dias. Fizemos várias edições nestes moldes e foi com grande alegria que pudemos constatar que os ouvintes aderiram ao 5 Quintas no Grupo Antena Web. Infelizmente, a Adriana decidiu deixar-nos ontem e com ele termina o programa 5 Quintas. É apenas um deles, mas não apenas e só, aliás, não só, mas é apenas um deles, é também o programa mais mítico da sua passagem pela Antena Web. O programa 5 Quintas recebeu vários comentários, nunca teve nenhuma participação oficial, mas teve várias mensagens que foram demonstrando o quão era importante este programa. Com boa disposição, com alegria, foi o um dos primeiros programas feitos a dois, em espanhol, ir a todos os que foram feitos em espanhol na Antena Web e de produção interna, é, ou foi sem dúvida, o programa mais duradouro. Dois anos, praticamente dois anos. O programa terminou, mas fica a história do programa 5 Quintas. A Adriana, um agradecimento pelo tempo que esteve connosco e pelo qual também teve muito tempo na direção desta casa, que um dia, se acontecer, a receberá de braços abertos. A Adriana, o obrigado, e este é o nosso programa em revista, o 5 Quintas, aqui no Partido Web. E cá estamos, não é? A vida tem que seguir, não é? Sim. Mas, para todos os efeitos, pronto, olha, é... Fica aqui o nosso agradecimento. E temos mais, não é? Temos o nosso Informação de 3 em Ponto, que é algo que já não tínhamos há algum tempo. Não é? Yep. Ora, os nossos ouvintes vão ouvir algo que nós não vamos ter, não vamos ouvir neste momento, por questões técnicas, ou seja, a nossa musiquinha do Informação 3 em Ponto. Informação 3 em Ponto. Com o Johnny a fazer banda sinfónica e abertura deste Informação 3 em Ponto. Bom, ouvintes, como já sabem, agora sentamos mais, não no 5 Quintas, mas na série da Adriana Flora, locutor e diretor da Antena Web, decide deixar então o nosso grupo na noite deste sábado. Ainda assim, a vida continua, como eu fui dizendo. E mas há todavia alguns programas que vão terminar desde logo. Às quintas-feiras, às 5 da manhã, termina o programa 5 Quintas, comigo e com a Adriana Flória. Também termina, na mesma Antena Web Internacional, ou também terminam os programas Inima Romanesca, Maneira de Aur, com a apresentação da Adriana Flória, e também o programa Puerto Internacional, com a apresentação minha e da Adriana Flória. Este programa terá uma pausa temporária que poderá ser definitiva. Ainda estamos à procura de pessoas que possam interessar-se pelo debate de questões relacionadas com a Europa, e não só, com o mundo, neste Porto Internacional. O mais provável é que esta paragem seja definitiva, mas a nossa intenção é fazer regressar o programa tão rápido quanto possível. Mas há um programa que se mantém, o programa Plática e Café. Tem a minha apresentação, e já não a companhia da Adriana Flória, mas sim do António Monteiro. Na verdade, o mesmo António Monteiro que fez parte da edição Transata, aqui no nosso grupo Antena Web, no Plática Café. Entretanto, o que eu lhe posso dizer é que, sim, efetivamente, o programa Plática Café vai continuar. É o único destes vários que eram apresentados também pela Adriana Flória. Entretanto, no grupo Antena Web, esperam-se ao longo desta semana mais algumas mudanças, designadamente algumas estreias. Vamos ter, em princípio, mais um novo locutor, já depois da estreia da Gina Al-Hanim e também do Héctor Martín. A primeira do Kuwait, comigo, no programa Estos História, e o locutor Héctor Martín para de Guiné para El Mundo, aos sábados às 10h30 da manhã, aqui mesmo no canal, aliás, na Antena Web Internacional. Aqui mesmo no grupo Antena Web, mas na Antena Web Internacional. E por enquanto estas são as novidades. Foram acontecendo várias outras coisas, designadamente o facto dos programas sem locução e de produção interna terem saído todos da nossa grade, bom, todos, à exceção de dois, o Sexta Parque e o Rádio 1900. Há várias mudanças que podem ser acompanhadas já hoje. A nova grade de programas está disponível para consulta no grupo Antena Web. Em cada canal temos a lista de programas, mas também a lista de programação, mas temos também a nossa central. Se os arquivos forem à área principal, vão ver, num dos menus presentes, a central de programação. E aí vão ter à vossa disposição as ligações diretas para a grelha de programas de cada canal, desde o canal 1 até à Antena Web Momento, que mudou de formato e que agora tem, então, 24 horas diárias de programação. Estes são os principais destaques, depois de algum tempo sem grande atividade, mas são os principais destaques do nosso Informação 3 em Ponto, que termina aqui. E, Adriana, temos mais música, não é? Temos. Então vamos lá. Vamos começar com Lady So, I'm a Woman. Ok. Este é o nome artístico. Não podia ler. Não podia, quer dizer. Deve ser obrigado a ler. Mas sim, disse. Este é o nome artístico de Marian Hall, que é uma cantora jamaicana de reggae, conhecida como a Rainha de Dancehall. Já que tivemos o rei, tínhamos de ter a rainha. My Way, de 2010, é o sétimo álbum desta cantora. Este álbum teve a participação de vários artistas, como a Eve, Kamar Doyles e Dig Dong. Eu não tenho mais nada sobre ela. Mais. Vamos ouvir a seguir o Peter Tosh com Magadog. Este artista chama-se Winston Hubert McIntosh. Isto faz-me lembrar computadores. Também. Porque será, não é? Exato. Mais conhecido por Peter Tosh. Faleceu em 87. Foi um músico pioneiro de reggae ska, conhecido pela sua militância por ser bem instruído e por se meter frequentemente em confusões. Bem instruído e meter-se em confusões é contraditório. É, dois pontos. agora vai ser bonito ler isto. Kalanja, acho eu que é assim. É um álbum musical deste artista jamaicano e foi lançado em 83. E não tenho mais nada a dizer sobre ele. Por último, e vais dizer o nome desta música, não vais? Do Bob Marley, tinha que ser. Com? Pois, não sei. Assim, estamos assim de repente, me dava aqui a conferir. Estava aqui à procura de mais informações sobre o Dance Hall, já que é tão falado, mas nem tive tempo, fui chamado de emergência para apagar um fogo no 3 em ponto. Buffalo Soldier? Exatamente. Por que tinha que ser a dizer o nome? Porque, quer dizer, Buffalo Soldier, não sei. Mas tu gostas dos Buffalo Bills? Da equipa basket Buffalo Bills? Ou não? Não. Ah, está pronto. Ok. Não. Também não tem nada a ver, mas pronto. Pois, do estilo. Pois, pá, olha, porque me apeteceu o que fosse tu a dizer. Exato. Dance Hall quer dizer dança de parede, não é? Não faço ideia. Hall não é parede? É. Então é dança de parede. Pronto. Este, ou a parede dançante. Este cantor, chamado Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley, morreu em 81. Foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae de todos os tempos. Famoso por popularizar o género, a maior parte do seu trabalho lidava com os problemas dos pobres e oprimidos. Levou através da música o movimento Rastafari e as suas ideias de paz, irmandade, igualdade social, preservação ambiental, libertação, resistência, liberdade e amor universal ao mundo. A música de Maroi foi fortemente influenciada pelas questões sociais e políticas da sua terra natal, fazendo com que considerassem-no a voz do povo negro, pobre e oprimido da Jamaica. A África e os seus problemas, como a miséria, a guerra e o domínio europeu, também foram centro de assunto das suas músicas, por se tratar de terra sagrada do movimento Rastafari. Buffalo Soldier é uma canção de reggae escrita por Bob Marley e Noel G. Kingsport Williams, de últimas sessões de gravação de Marley em 80. Ele não apareceu no registro até o lançamento póstumo de 83, ou seja, ele, a música. Porque em 83 o Bob Marley já tinha morrido. Pois, não poderia aparecer, não. Confrontation, quando se tornou uma das mais... E agora tenho que... Tens que descer? Para cá tenho que subir. É a mesma coisa. Canções de Marley. O título e as letras referem-se aos regimentos de cavalaria negros norte-americanos, conhecidos como Buffalo Soldiers, que lutavam nas guerras indiano após 66. Marley comparou a sua luta para uma luta pela sobrevivência e reformulou como símbolo da resistência negra. Ponto da música com as letras Oi, Oi, Oi é semelhante ao refrão da Banana Split, a canção do Tra-la-la, o tema a partir de 68. Tu, peraí, que eu já me perdi, não sei aonde. Peraí, que eu já me perdi. Não. Tu, Oi, Oi, Oi, Tra-la-la. Sim, o tema a partir de 68, seu programa de TV. Escrito por N.B. Winkless Jr. Nunca houve qualquer litígio ligado à similaridade. A canção foi regravada por muitos artistas, incluindo Cultura Profética, no seu álbum Tributo a Bob Marley, e Vanilla Ice, no seu álbum de 2008, Vanilla Ice Is Back. E pronto, não tenho mais nada. E terminamos por aqui, não é? Exato. É melhor. Já li muito. Pronto. Bom, Vitor, nós vamos voltar então para o nosso... Vamos retirar-nos então. Vamos agora para voltar para o nosso avião. Sim. Para onde é que vamos para a semana? Não vou ter. Sabes? Não. Eu também não. Vamos ver aqui, vamos consultar aqui o nosso mapa. Ver qual é que é o próximo sítio onde podemos aterrar. E pronto. Pode ser que caiamos assim de paraquedas em algum lado. Às tantas. Tipo, e depois ouço, quando estou cá, quase embaixo a chegar, ouço o Carlos, eu estou cheio de medo, eu estou cheio de medo. Ah! Estou. Ai, ai. Eu não vejo nada, não sei para onde é que eu estou a cair, não faz mal. Quando chegares à terra, te sentes. Ok, pronto. Olha, isso é uma ideia fixe. Eu posso ser o primeiro paraquedista cego? Então? Era altamente, tipo, assim, num avião. De... Salta. Conta até 15 e abre paraquedas. Eu, 1, 2, 3. Caramba, isto está a descer muito rápido. Muito rápido. 4, 5, 6. Não. Já começou a estar bem. Não. Ele está de cima. Paraquedas, paraquedas. Eu, tipo, já estou... Não, não quero... Ah, contar. 7, 8, 9. Aí já não dizia aí. Pois não, aí já não dizia aí, já só dizia nada. Pois. Nem aí, tampouco. Engraçado que eu, quando ia à Feira de Março e andava na Montanha Russa, na Montanha Russa era de Dragão, que era a que existia. E na altura havia um túnel e não sei o quê. Eu experimentava os três lados da montanha russa, ou seja, experimentava ir na cauda do dragão, no meio do dragão e depois na cabeça do dragão. Eu gostava mais de ir na parte da cabeça, porque quando chegava àquela subida, era logo a primeira coisa que caía, a pique. É só que eu fazia uma coisa. Todo o trajeto, desde que arrancava, eu ia de olhos fechados. O que era ótimo. Não, era para sentir a adrenalina de tudo. Se eu ia com os olhos abertos, não sentia adrenalina, era medo. Pois. Pronto, de olhos fechados, nem sequer via. Sentia a subir, de repente, pico para baixo. Os outros todos atrás de mim a gritar, e eu ali serena, de olhos fechados, tipo, não é nada comigo. Eu não estou aqui. Eu gostava que foi uma vez de uma cena que, tipo, que ia assim, tipo, a cair e tipo, parecia que ia na água. E assim, tipo, a ideia é aquilo que é, como bater na água, que é, mas depois subi outra vez. Então diz a senhora, diz uma tia minha: olha, está a entrar água aqui para dentro do carrossel. Ai, que estranho. Isto não é água. Era uma senhora que estava atrás dela que... Com medo, opa, mas... Ai, ai, muito bom. Pronto, olha. É assim a vida. Então vá, ouvintes, ficamos por aqui e até para a semana. Então, até para a semana. This song is dedicated to all my fellow sisters out there. All the strong women who always uplift themselves and never allow anyone to put them down. Many times I held back my tears when you speak to me as if I'm nothing. I've been with you for so many years, and all I got from you is your dissing. If you love me, you need to respect me, 'cause I'm a woman. ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Jump in a fire. Put that in a me say I'm bound to wallow.